você veio e me amou. Lembro dos momentos mágicos que você me feitiçou. Mas agora tá difícil, você se desligou. Como vou viver com isso? Onde vamos parar? Onde vem me amar? Se você me quiser, tem que me dar valor. Se me ama como você diz, mude por favor. Será que vou ter sempre que dizer que não sou feliz? Não quero perder. Vem pra mim, salve o nosso amor. Você falava coisas lindas, me colocava lá no céu. Me sentia muito amada, mas depois você mudou. Me deixando tão sozinha, tão distante, meu amor. Quero de volta ao meu passado, onde você me ganhou. Onde vem me amar? Se você me quiser, tem que me dar. Salve o nosso amor.